Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama. Meu nome é Rogério Lionzo e nesse episódio eu conversei com o designer e professor Mark Au. A gente falou sobre o início do estúdio Nitro Corps, as vinhetas que eles fizeram para a MTV e também sobre os projetos que fizeram o estúdio goiano alcançar uma visibilidade internacional. Antes de começar o episódio, eu tenho que pedir para você que curte o programa para deixar um review lá no iTunes, porque isso ajuda a divulgar o Diagrama para mais pessoas. Então, bora lá pro episódio? Bora nessa? Voltamos com mais um Diagrama, e esse é um episódio muito, muito especial pra mim, porque eu tô conversando hoje com uma pessoa que me ajudou muito no meu início de carreira, foi uma pessoa que considero um padrinho, assim, pro meu primeiro estúdio de design, o Mopa, que é o Mark Au. Mark, seja muito bem-vindo ao Diagrama, cara. Pô, tô me sentindo velhinho, cara, essa história de padrinho aí, tem muita gente que me chama de padrinho. Sacanagem. Mas é isso aí, eu tô honrado, cara, muito legal o Diagrama, tô escutando já alguns episódios aí e me divertindo muito. Que bom, cara, que bom. Então, cara, eu vou começar então com uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Como é que você começou a fazer design? Eu comecei a fazer design sem saber que era design. Então, acho que é uma história meio recorrente, assim. Boa parte das respostas que eu ouvi que essas pessoas que você já entrevistou dão, mas acaba que tem uma espécie de quase que verdade universal nisso, né? O estereótipo seria aquele cara que desenha no caderno, desenha na carteira, copia super-heróis. Então, eu cresci fazendo história em quadrinhos, fazendo fanzine de revista Mad. Eu era viciado em revista Mad. Meu sonho era ser cartunista, sabe? Eu falava assim, eu quero ser cartunista. Pra mim era a profissão mais incrível que existia no mundo. Mas não existia faculdade para cartunista. O que que forma um cartunista? E eu não sabia muito bem o que que eu ia fazer. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com desenho, com alguma coisa relacionada a isso. Então, aquela história de você ler o guia universitário, sabe, o manual do candidato da universidade. Aí você começa a olhar os cursos, ver as descrições. E aí na descrição de design gráfico, pelo menos na época, em 96, 97, aqui na Faculdade de Artes Visuais da UFG, em Goiás, tinha lá um curso de comunicação visual, onde você fazia capa de disco, você fazia cartazes, você fazia uma série de coisas. Eu não vi a palavra desenho lá, sabe? Mas eu achei uma coisa interessante, porque tinha imagem. E eu resolvi prestar o vestibular para isso. Eu não passei da primeira vez, em 96, mas aí eu entrei em 97, porque antes tinha um teste de aptidão. Você tinha que mostrar uma certa habilidade de desenho, alguma coisa, alguma predisposição artística para entrar. Mas, enfim, eu consegui entrar em 1997, no ano que o curso deixou de ser comunicação visual e passou a se chamar design gráfico. Quando o design gráfico já era um, vamos dizer assim, era um termo que estava começando a entrar na moda. E o curso fez uma espécie de rebrand e passou a se chamar design gráfico, abolindo o uso do termo comunicação visual. Bom, mas mesmo assim, o meu primeiro ano, até parte do segundo ano na faculdade, eu ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo. A ficha foi cair para mim mesmo o que era design gráfico, quando eu vi que era um universo muito interessante e eu queria realmente fazer parte daquilo, quando eu participei do meu primeiro InDesign, sabe? Quando eu tive contato com revistas de tipografia, como a Emigre, como uma revista mexicana, foi muito importante. Meu primeiro período chamava Matiz, e foi o InDesign de 1999, em Brasília. Uhum. Esse InDesign, para mim, foi um divisor de águas, porque ali eu me senti parte de um grupo. Eu me senti um cara que não estava isolado na minha cidade, que existia mais um monte de pessoas como eu, tentando fazer a mesma coisa que eu, no Brasil inteiro, com esse gente do Brasil todo. Então, para mim, foi um momento seminal para eu ter uma espécie de autoconfiança do que eu queria fazer. E também uma coisa recorrente, as pessoas falarem do InDesign, né? No meu caso, grandes amigos, a vida inteira, eu comecei nesse InDesign de 1999. Para mim foi muito importante. Eu tenho até uma relação muito, digamos assim, afetiva com esse InDesign. E é basicamente é isso, assim, sabe? A partir daquele momento, em 1999, eu sei o que eu quero fazer. E ali a coisa ficou clara pra mim. Eu entendi o que a profissão se propunha e que dava pra fazer alguma coisa com aquilo ali. E aí toquei o barco. Acho que o N faz muito isso, né? Assim, ele te mostra a produção, o que as pessoas estão fazendo em outros lugares, né? E ao mesmo tempo ele aproxima muito diferentes realidades e você consegue ter muito essa noção de que outras pessoas já estão fazendo algumas coisas e que uhum. é possível fazer, né? Eu vejo muitos casos de pessoas, assim, depois de irem pro N, se empolgarem, se incentivarem a começar a própria coisa e correr atrás, né? E produzir mais mesmo. Mas pra mim o mais importante no N, cara, foi um sentido de corpo. É como se eu fizesse parte de algo. É aquele sentimento de como você descobrisse uma banda que vai ser a banda que você vai gostar pelo resto da sua vida, mas você se apaixonou pela primeira vez, assim, ouvindo, vendo o show dela. Pra mim foi aquilo. Quando eu, em 99, quando eu vi que a coisa era, como ela poderia ser. Então ali eu tive contato com a banquinha do Stevenson, uhum. que vendia revistas do mundo inteiro. E aí eu vi Design Republic, eu vi Emigre, eu vi as coisas assim, cara, que eu não fazia ideia que existiam. Cara, aquilo explodiu a minha cabeça, sabe? Eu tive contato com tudo de mais incrível que existia no design naquele momento dos anos 90, concentrado numa pílula, sabe? Assim, chamada InDesign. E aquilo pra mim foi incrível, assim, sabe? Eu falei assim, eu quero fazer parte disso pra sempre, sabe? E foi apaixonante, assim, porque coisas que eu comprei na banca do Stevenson, naquela época, pra quem não sabe, o Stevenson, ele é da Rio Books, a Rio Books foi uma banquinha de livros de design. Em qualquer lugar você, qualquer evento de design, em design, você ia encontrar a Rio Books lá e você ia comprar coisas que você não achava, porque a gente tá falando de um período que a internet ainda era muito incipiente ainda, sabe? Uhum. Isso é 99, mas a internet existia comercialmente no Brasil há menos de 4 anos, uhum. sabe? Então ainda era pouquíssima informação. E ali foi, cara. E ali você cria os amigos, ali você conhece pessoas que são amigos até hoje. Relações pessoais surgem ali, relações comerciais vão surgir décadas depois daquilo. É incrível, sabe, o que esse tipo de evento pode fazer. Olhando assim, em retrospectiva, você nunca faz ideia da influência que aquilo pode ter na sua vida, sabe? Eu te falo assim, a minha empresa que eu abri, ela não existiria se não fosse pelo menos design. E falando especificamente da Nitro, assim, do começo da Nitro, as pessoas eram do curso também? Os quatro eram do mesmo semestre, assim? Vocês foram juntos pro InDesign? Como é que foi esse começo? Então, a Nitro Corps, ela, na sua última forma, ela, com o nome Nitro Corps, ela surge em 2003. Mas desde 98, a gente, como colegas de classe, que era eu, o Halbert, o Cláudio e o Greiner, nós já fazíamos alguns projetos, a gente assinava como Nitro Media, sabe? Numa época que tudo era mídia. Todas as empresas que trabalhavam com algum tipo de tecnologia tinham que ter mídia de alguma forma. Então, era o nome que você deveria utilizar, né? Então, nós fizemos nos nossos primeiros projetos, foi um projeto para uma amiga do Cláudio que queria fazer um CD-ROM interativo. CD-ROM, né? Parece pré-histórico hoje. E a gente fez isso usando o Director. Eu trabalhava numa editora, que foi uma editora muito grande aqui em Goiás, eles publicavam no Brasil inteiro, chamava Editora Terra. E eu já sabia um pouco de Director, de fazer algumas coisas com isso. Nós fizemos esse projeto e já era um produto de tecnologia, né? Então a gente sempre teve, a Nitro sempre teve essa relação muito próxima do que estava acontecendo no cenário tecnológico e tentar utilizar aquilo de alguma forma pro design. E na faculdade a gente sempre fazia os trabalhos, a gente tinha era uma panela produtiva, sabe? Nós sempre trabalhávamos juntos, tentávamos fazer os projetos juntos e rolava uma certa química que posteriormente culminou na criação de uma empresa, sabe? Mas nós não criamos uma empresa de uma maneira muito sã e consciente. Foi uma loucura, porque trabalhando nessa editora, eu coloquei todo mundo para trabalhar lá. E depois de um tempo, o web design estava fazendo muito, assim, o termo web design, a profissão web design, ela estava fazendo um certo boom no mercado. E do nada a gente ofereceu para a editora escrever livros sobre web design. A gente mal tinha escrito o TCC. sabe? Da faculdade. E eles acreditaram na gente e encomendaram 8 livros pra gente de web design. Nossa. A gente não escreve nada, de repente vamos escrever 8 de uma vez. E aí o que que acontece? Nós topamos fazer esse projeto e esse na realidade foi o projeto que iniciou a Nitrocorps. E o que que aconteceu? Durante um ano nós ficamos na casa do Halbert, num quartinho sem ar-condicionado, aquela coisa, sabe? As condições precárias. Trabalhando ali um ano, foi muito difícil, mas nós conseguimos escrever esse livro. E nesses livros, a gente colocava teoria de design e a questão prática, porque eram livros técnicos também. Uhum. A gente ia ensinar o cara a fazer um website, nós falávamos algumas coisas sobre tipografia, sobre cores, sobre harmonia, hierarquia, mas nós também ensinávamos Flash para o cara como colocar aquilo na prática. Nós fazíamos os exemplos, sabe? Nós aprendemos muito com isso, muito mesmo, assim, um trabalho concentrado de um ano. E a grana que a gente ganhou com esse projeto foi a grana, na realidade, que bancou a gente durante basicamente o primeiro, o segundo e parte do terceiro ano da Nitro. Mas quando eu falo bancar, não é bancar no sentido de agora a gente tá com muita grana, sabe? Era simplesmente pra gente não passar fome. Era assim, fome vocês não vão passar. É porque vocês fizeram esse projeto e a gente ganhava royalties disso, sabe? Pequena porcentagem disso. O projeto não foi tão sucesso assim, porque na área de tecnologia tudo é muito efêmero, né? Tudo passa muito rápido. Mas foi o início, sabe? Essa editora foi o nosso primeiro cliente e a partir desse cliente nós conseguimos ir para uma salinha no setor sul em Goiânia, cada um pegar o computador e começar a fazer o que viria a ser depois um escritório. De verdade. Nossa, mas é muito louco. Vocês estavam no início da carreira de vocês e aí acabaram pegando essa responsabilidade de escrever 8 livros, né? Muito louco mesmo, assim, sabe? Totalmente imprudente e inconsequente. E mais louco ainda o pessoal da editora que acreditou na gente. Mas assim, esse tipo de solução, ela também, vamos dizer assim, de propostas malucas, elas também, se a gente for parar pra pensar, elas são meio recorrentes, assim, sabe? Empresas que surgem a partir de projetos que as pessoas nunca fizeram, mas vão lá e fazem, sabe? Sabe aquela história? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Os livros que existiam na época de web design, acho que algumas pessoas vão se lembrar, mas era um do David Siegel, que era Criando Sites Arrasadores na Web. Que é um negócio, eu tenho esse livro até hoje, estou vendo ele aqui agora. Que eu olho assim, não faz sentido nenhum o que o cara tá falando, cara. O nome é bom. Não faz sentido nenhum. E tem outro, do Roger Black, que é um designer que eu adoro, cara. Foi o designer que deu a cara pra revista Rolling Stone, sabe? É um designer, assim, tipográfico daquele de primeira linha, sabe? Mas em um momento da carreira dele, ele falou assim, vou fazer interativo, sabe? Um design nova-iorquino, web é a nova onda. Então o cara vai lá e fala assim, agora eu vou fazer isso. Que é websites que funcionam. É uma pérola também, sabe? É uma pérola. Esses eram os livros que existiam em design na época. E a gente foi lá e escreveu esses livros. E era muito legal, cara, porque aí a gente recebia e-mail de pessoas do Brasil todo. Porque a gente dava o suporte dos livros. Se você procurar ainda na web, aí deve ter alguns sebos ainda que vendem, sabe? Que é curso passo a passo de web design da editora Terra. Ah, legal, vou procurar. E ali tá assinado como Nitromídia, não era Nitrocorps ainda. A Nitrocorps foi quando a gente terminou de escrever isso, e um dia eu tô voltando de casa, acho que eu tava com o Robert dentro do carro, eu falei assim, cara, sério, a gente já tava tão cansado desse primeiro ano, e a gente falou, vá, quer saber, como a gente quer dominar o mundo, né, tipo assim, elemento básico de qualquer designer que tá começando, vamos colocar Corp no final, que aí é uma corporação, fica a Corporação Nitro, né? Nitrocorp, sem o Z. E por que que o Z entrou nessa história? Porque quando a gente foi ver o domínio, tinha um Zé Ruela no México, que não fazia nada, mas tinha um domínio Nitrocorp registrado. E aí a gente falou, cara, esse nome é muito legal, vamos pôr um Z no final? E fica assim mesmo, fica Nitrocorp. E aí a gente, do nada, a gente criou um nome impossível de ser pronunciado no telefone, de pessoas que ligavam pra gente, perguntando se a gente vendia remédio, suplementos pra academia, sabe? Tipo, Nitrocorp, sabe? Ó. E era um nome que as pessoas não davam conta de escrever o e-mail. Assim, a receita é perfeita pra se fazer nome de marca, sabe? Nome difícil de ser pronunciado no telefone, nome em inglês complicado, pronúncia que não faz sentido, nós seguimos o que não fazer ao pé da letra. E um belo dia, eu recebo um e-mail desse cara, assim, um belo dia, eu faço muitos anos depois, desse cara do México. Ele fala assim: eu acho tão incrível que vocês usaram o meu nome com Z e fazem coisas muito melhor do que eu até hoje. Parabéns, cara. Se quiserem usar o Nitrocorp, podem usar. Eu falei, cara, eu venci. E vocês pegaram o domínio do cara? Não pegamos não. Mas foi muito interessante, porque o cara, ele reconheceu que nós fizemos jus ao nome Nitrocorp, entendeu? Porque ele não usava o domínio pra nada. Ele era um designer mexicano também, fazia só um... você deve se lembrar a parte disso, mas existia um período ali no final dos anos 90 que a web era um território de loucos, né, cara? Assim, os designers faziam cada coisa, eram projetos e projetos. Era um período de experimentação absurda. E cada SK, LinkedUp, Trio, Kiro, eram sites assim, que a gente olhava isso diariamente, assim, era a nossa vitamina diária, sabe? Exatamente. E eu acho que muitas das cabeças que hoje comandam o design mundial mesmo, nas grandes agências, são os caras dessa época, sabe? São os caras dessa época que viveram essa loucura do digital, do design feito pra web, sabe? Uhum. Pô, e eu sinto falta daquele período até hoje, cara. Eu também, cara, eu também. Porque é difícil achar uma coisa... Ela é uma coisa muito, vamos dizer assim, direto ao ponto, né? E muito objetivo e funcional. E perdeu um pouco aquela característica louca, experimental, que existia, sabe, assim, nos anos 90. Porque ali não tinha um livro de regras ainda, né, cara? Hoje a gente tem compliance de tudo quanto é tecnologia possível para fazer. Então, você ao mesmo tempo pode fazer tudo, você já está limitado, porque todas as tecnologias já estão estabelecidas. Naquele momento, não. Naquele momento, valia tudo, sabe? Valia você fazer website com página de entrada. Então, por exemplo, você entrava num site, você tinha uma cover, que era uma arte, só para depois você entrar no conteúdo. Olha que contrassenso, cara. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso hoje em dia? Não faz sentido. Isso sem contar a música, né? Introdução. Valia tudo, cara. Valia tudo. Era incrível, cara. Foi incrível. E nós crescemos nesse espírito, entendeu? É como é aquela banda que só sabe fazer dois acordes e acha que tá arrasando, sabe? E esse é um período do design, assim, que pô, tô sendo saudosista aqui, mas eu sinto muita falta. Eu sinto falta também, porque eu acho que mesmo nessa loucura, assim, tinha um mínimo de contexto, né? Porque a maioria desses sites, assim, falava... Tá, o estúdio acabou de atualizar o portfólio deles, dá uma olhada. Sim. Daí você... Pelo menos você tava entrando, você tinha um pouco de noção do que tava acontecendo, né? Porque eu acho que hoje em dia esse esquema de Pinterest, Tumblr, tudo, assim, você fica vendo imagens jogadas, né? Assim, aleatórias, sem nenhum contexto, né? Então, acho que antigamente, pelo menos, tinha essa coisa de você entender, assim, quem tá fazendo o quê. Tinha curadoria, né, cara? É, exatamente. Tinha uma curadoria. Cara, vamos dizer assim, era uma coisa muito importante você ser um editor de um site como o K10K. Ah, sim. Se você fosse um editor que postasse news ali, cara, você era muito importante. Porque era sério. O dia que o Michael Schmidt, né, que hoje é da... Eu não sei se é da Cuba Council, depois o K10K virou Cuba Council. Quando ele postou o mixtape, que era um projeto que a gente fez, no K10K, cara, aquele dia pra mim eu, tipo, ganhei na cena, sabe? Uhum. E os meus acessos foram na tampa, assim, sabe? E aí você começa a receber e-mail de pessoas que você admira pedindo pra participar. Era incrível como que a comunidade de design funcional, de design, assim, digital, ela era ao mesmo tempo grande e pequena, sabe? Era incrível isso, cara. Era um sentimento que acho que não dá pra reproduzir mais. Porque hoje, como você disse, é tudo muito otimizado e facilitado para dentro de um modelo de negócio. E não existia modelo de negócio para aquilo. Então, quando você tem algo como o Pinterest, que é uma ótima ferramenta, mas é uma ferramenta, sabe? Quando você tinha um projeto experimental, como o K10K fazia, que sempre que eles lançavam uma edição, eles convidavam um artista para fazer um projeto experimental de qualquer forma, o que você quisesse. E aí cada mês tinha uma coisa absurda que você não esperava, sabe? Isso era incrível. Particularmente, eu acho que isso parece que se perdeu um pouco, sabe? E isso, assim, tentando fazer um link com a Nitrocorps, cara, foi o fósforo na fogueira que faltava. Por quê? Em determinado momento, nós não tínhamos acesso a nada, mas a partir de um outro ponto, com acesso à internet, a gente tinha acesso a tudo. E a gente entendeu isso bem cedo, que nós poderíamos ter relativo sucesso a partir de onde a gente estava. Porque a concepção de um estúdio de design numa cidade como Goiânia, no final dos anos 90, isso era uma alucinação coletiva, quase, sabe? Você não conseguia imaginar isso. Sabe, porque não existia mercado. E o que a gente queria fazer, que era projeto digital, menos ainda. Existiram estúdios, assim, vamos dizer assim, até muitas pessoas consideram a Nitro o primeiro estúdio de design gráfico de Goiânia, mas eu considero a Dromosfera, que foi um estúdio de outros alunos da mesma faculdade que a gente estudou, mas que teve uma vida muito curta, sabe? E logo depois eles foram para São Paulo, sabe? Foram seguir outras carreiras, mas eu considero, assim, eticamente, a Dromosfera como o primeiro estúdio, porque a gente olhou o trabalho dos caras e falou, pô, muito legal o trabalho que os caras estão fazendo. E a gente teve e acaba que a Nitro Corps teve esse impacto com um monte de outros caras de Goiânia, do Centro-Oeste, do Brasil, por conta da internet também, sabe? E isso foi muito interessante. Num momento que a gente não era nada, de repente a gente passou a ser tudo, para uma cena que era inexistente, porque nós construímos a cena de alguma forma. Então, se você constrói a cena, é aquela história, você é o início, né? Então, mas foi muito interessante ver o desdobramento disso, sabe? Porque eu falo assim, sabe, em 10 anos, a coisa saiu quase do zero absoluto para uma cena muito talentosa, porque, particularmente, conheço boa parte do Brasil, da questão do design gráfico. Goiânia tem uma água meio estragada, assim, para designers, viu? Porque o lugar para ter designer bom. Com certeza. Você tem muito estúdio, se você tem uns escritórios especializados em branding, como a BR Bau, a Enredo, uhum, a Sartre, os caras que fazem projetos de um nível absurdo, assim, sabe? Bicicleta Sem Freio. Bom, Bicicleta Sem Freio foram meus alunos, trabalharam comigo e, assim, muita gente talentosa mesmo, muita gente que sai daqui também, vai trabalhar em outros escritórios fora do Brasil, fora do estado. Foi muito interessante ver esse processo todo, sabe? Bacana mesmo. É, mas eu acho que com certeza vocês foram referência, né, para todas essas coisas que estavam começando, né? Porque até pra gente em Brasília, né, outra cidade, mas a gente também foi muito impactado por isso, assim, né? E uma coisa que eu acho que é muito legal é que eu via muito essa questão de vocês trabalharem não só para outros lugares do Brasil, mas para outros lugares do mundo mesmo, né? Então, realmente, sim, usando a internet para se alavancar como, né, uma empresa que faz trabalhos para qualquer lugar do mundo, né? E essa história é muito engraçada, cara, porque é aquilo. O meu inglês, assim, o inglês do Robert é muito melhor do que o meu. Hoje até tem um inglês bem mais razoável. É um inglês que eu falava, assim, das ruas. Eu aprendi o inglês das ruas. E a gente sempre teve muita cara de pau, cara. Muita cara de pau, assim, pra se vender, pra mostrar o projeto. Cara, porque design, em última instância, é comunicação. E a comunicação... Você pode ter talento, você pode resolver algo muito bem, mas daqui para aquilo virar uma peça de comunicação e aquilo fazer o papel dela, tem um caminho muito longo, sabe? Que o designer geralmente aprende isso a duras penas, sabe? Ele aprende isso na marra, quando o designer tem que aprender a ser designer, de fato. Mas nós, de certa forma, aprendemos bem cedo, assim, sabe? Porque pela cara de pau nossa. Pra você ter uma ideia, o nosso primeiro website... Eu fiz uma lista de clientes que a gente atendia no Photoshop, no arquivo de Photoshop SD, e, sabe, viajando, né? Coloquei ali Nike, MTV, porque eram os clientes da época que todo mundo queria estar. Eu só fiz essa lista. Cara, óbvio que depois que esse website a gente produziu, não colocamos só os clientezinhos regionais que a gente tinha, a pastelaria do Zé, as coisinhas pequenas. Mas num período de 10 anos, cara, 90% da lista imaginária que eu tinha feito no Photoshop, nós fizemos projetos para aquelas empresas. Que massa, cara. Isso foi uma coisa muito incrível, cara, que é o poder também, assim, de você acreditar no que você faz, sabe? Mesmo. Porque, cara... Você não acreditar e achar que não vai dar certo, você já tem. Mas quais são as chances, cara, de um bando de moleque abrir uma sala quente numa cidade em Goiânia com internet e começar a fazer projeto para aquilo? Cara, se você em sã consciência, parar pra pensar, você fala, nenhuma. Mas talvez aí que seja a coisa mais importante de todas e mais interessante de todas, porque você tem um livro em branco. Você pode fazer a sua história do jeito que você quiser. Você não tem nada a perder. Uhum. E a gente encarou o começo da empresa muito assim, sabe? A gente não tinha nada a perder. Então a gente fazia os nossos projetos, projetos pessoais, a gente fazia, sabe? A gente colocava pra fora tudo que a gente queria fazer. E nessa história, eu acho que isso é uma coisa recorrente também, quando você faz uma coisa honesta, sabe? Quando você faz uma coisa honesta, uma coisa que você acredita, uma coisa que você tá fazendo porque você bota fé naquilo, cara, o universo conspira, cara, de alguma forma, sabe? Um dia chega um e-mail falando uma coisa que você fala, não acredito que isso tá chegando. Quando você vê, você tá fazendo a coisa que você sempre quis fazer, sabe? E eu já vejo muita dificuldade para aquelas empresas que começam já com o objetivo de fazer isso, sem ter construído um trajeto. E aí existe uma certa frustração porque aquilo não acontece. Porque não entende que essa é uma leitura pessoal minha, que eu acredito que aquele diretor de arte que está fazendo parte da agência que atende a grande empresa, porque dificilmente é a grande empresa mesmo que chega em você, uhum. Sabe? Assim, o escritório mesmo. Hoje talvez mais, mas na época era sempre via alguma agência. Pô, ali você tem que, provavelmente, é o mesmo diretor de arte, um designer, que tá acessando o mesmo site que você gosta de acessar, que é o K10K, o Quiroz, qualquer site desse, que de alguma forma tem contato com o seu trabalho, que acha interessante, escreve um e-mail falando sobre um projeto que pode fazer isso, e vocês se conectam. É assim, cara. É assim que a coisa acontece, porque ela é honesta. Agora, a coisa é quando ela tem vamos dizer assim, uma retórica artificial. A gente que é do meio, a gente que entende, a gente sabe que é artificial. Uhum. É, com sabe? A gente sabe, tá na cara que é artificial. E não vai, cara. Não vai pra frente, sabe? Não vai pra frente porque não é verdadeiro. Cara, eu queria que vocês contassem um pouco como é que vocês começaram a trabalhar com clientes de fora, clientes internacionais. O Tony DeMarco, ele convidou a gente para fazer a comunicação, o site de uma segunda conferência de tipografia que chamava DNA. Então, foi o DNA Tipográfico 2, que aconteceu em São Paulo. E nesse DNA Tipográfico, o presidente da Linotype viria, o Bruno Steinert, um alemão. Ele veio, na realidade, a gente fez o site, etc. E aí, no cafezinho ali, aí o Tony apresentou, esse é o Bruno Stein, esse é o presidente da Linotype, esse aqui são os caras que fizeram o website, né? Aí troca os cartões ali, etc. Aí, sei lá, um mês depois, chega um e-mail da Linotype pra gente, na caixa de spam, o Robert falou assim, acho que chegou. E é sempre comum, eu tava escutando o podcast do Bicicleta Sem Freio, né? O Renatinho falando da Nike, né? Que o cara teve que mandar um e-mail 3-4 vezes, porque ele achava que era spam, né? E no nosso caiu na caixa de spam também. Então, assim, não ignore a caixa de spam de vocês, tá? Um aviso, tá? Dá uma olhada de vez em quando lá. E aí tava lá um e-mail, o cara querendo fazer font flags, né? Que eram imagens para promover a fonte, assim, em sites que vendiam fontes. Mas fonte era bem novo na época. Aí os caras pediram esse font flag, e a gente não sabia como cobrar isso, né, cara? E era em euro. E aí a gente foi lá e falou, porra, cara, 50 euros por um, eles pediam 50, né? 50 euros, se os caras pagar pra cada um, a gente fez a conta, você tá ótimo. Então, mandamos pro cara, bom, beleza, pode fazer. Gente, o quê? Fácil assim? E fizemos, cara. E na sequência que a gente fez a entrega, os caras falaram assim, é o seguinte, a gente quer 500 font flags. 500, cara, a gente ficou alucinado, a gente não acreditava, cara. E a gente pediu ajuda de todos os nossos amigos, inclusive acho que vocês fizeram também, né, lá no Mopa. Foi. Eu fiz alguns, o Daniel fez outros. E a gente chamou um monte de galera pra ajudar a gente a fazer, cumprir o prazo. Ah, cara, eu acho assim, foi um trabalho incrível, divertido, conheci muita gente, fiquei mais próximo de muita gente que trabalhou no projeto. E aí depois os caras vêm aquela bolada em euro, cara. Cara, esse dinheiro, a gente tinha até uma foto que a gente tinha feito um dia que a gente sacou no banco. Parecendo que, sabe, parecendo filme de mafioso, quando tá com dinheiro, assim, que é... faz uma foto assim, achando que tá rico. Mas nem era tanta grana, assim, se a gente for parar pra pensar em perspectiva. Cara, mas essa grana a gente dividiu entre a gente ficou comendo desse dinheiro quase 3 anos cada um, assim, sabe? E foi muito legal, porque a gente falava assim, ó, segura o seu aí, agora vamos fazer as nossas coisas aqui. A gente inventou outros projetos, sabe? Eu tinha um monte de vetor lá, aí eu fiz um que eu chamava de Vector Extravaganza, que não tinha ainda coisas do tipo Shutterstock, né? As pessoas compartilhavam de verdade mesmo. Eu coloquei todos esses vetores juntos ali e disponibilizei na web, fiz um sitezinho simples. Cara, isso viralizou, cara. O conceito de viralizar pra mim não existia, mas viralizou. E saiu no KDSK, nesse site. Um monte de gente baixando isso, gente mandando e-mail agradecendo. E eu comecei a ver os meus vetores, um monte de projeto, cara. De outras pessoas, assim. Uma vez existia uma produtora em Nova York chamada Exopolis. Ela fez um rebrand pra Nickelodeon. Pô, e tá lá os desenhos que eu fiz, cara. Eu falei, cara, que loucura, cara. Que loucura. E essas coisas que a gente não tem o controle, que a gente faz quase de maneira despretensiosa, parece que são as coisas que mais dão retorno. Porque a partir disso, cara, os caras você vira amigo de um monte de pessoas que você nunca imaginou que você ia conhecer na sua vida. Sabe, os caras vão lá e te mandam um e-mail, pô, legal, gostei. Aí os caras fazem também, inspiram outras pessoas a fazer a mesma coisa. Aí depois virou moda compartilhar vetor. Mas antes de ser modinha, eu já tinha feito. Então, cara, até te contar uma história. Eu lembro que foi... Eu tinha baixado, né, esses vetores, e daí eu tinha feito uma ilustração, assim, pra mim mesmo, assim. E daí eu lembro que a gente tava... Foi até uma das primeiras vezes que eu falei com você, porque eu comecei a fazer umas coisas e usei uns vetores também. E eu te mandei e falei, putz, olha só, usei aqui nessa coisa. Eu tava, tipo, né, te mostrando também, porque eu acho que é legal dar esse feedback. E daí foi nessa história que você virou e falou assim, pô, então, tá afim de... Eu tô com esse trabalho aqui da Linotype, você tá afim de fazer uns font flags também, né? Então, é muito legal, porque esse trabalho da Linotype foi o meu primeiro trabalho internacional também, sabe? Então, olha que incrível, né, cara? Olha que incrível isso. E olha o tipo de conexão, pô. Você fez uma coisa com a coisa que eu fiz, me mandou um e-mail e ali eu achei legal o seu trabalho, falei, já te chamei para um trabalho, sabe? E é assim, cara. As pessoas muitas vezes, elas pensam que as coisas são muito difíceis. Mas elas não têm coragem de encarar a coisa, sabe? De verdade mesmo. É, exatamente. Eu sinto que, sei lá, às vezes você tem que, sabe, botar as coisas pro mundo, assim, e as coisas vão retornando, entendeu? Assim, se você também ficar pensando demais, ah, será que eu mando um e-mail? Porque a gente faz um plano, né, cara? A gente faz um plano na cabeça, a gente passa toda a história. E eu entendo essa insegurança, porque ninguém gosta de ser rejeitado, né? Então a gente não quer ser rejeitado, a gente quer ser aceito. Pô, eu acabei de voltar de Londres agora, que fui participar de uma conferência acadêmica. Eu nunca tinha apresentado um trabalho acadêmico em inglês. E apesar de eu achar que eu já falo inglês bem, mas eu tava no cagaço, sabe? Eu tava conversando com a minha esposa, eu tava uma pilha de nervo nas semanas anteriores a isso. Mas a partir do momento que tá lá, cara, você vê que é todo mundo igual você, cara. Do mesmo jeito, todo mundo com o mesmo anseio, todo mundo com as mesmas preocupações. É a mesma coisa, cara. Não importa se o cara é australiano, americano, brasileiro, colombiano... britânica, é a mesma coisa, cara. O problema é que a gente constrói um impedimento na nossa mente tão forte que trava a gente. Isso parece fácil falando hoje, né, cara? Mas demorou décadas pra mim superar isso, assim, sabe? Mas eu acredito, cara, pode parecer até meio místico isso, mas eu acredito muito nesse wishful thinking, sabe? De você querer coisas positivas, trabalhar pra isso e, cara, de alguma forma aquilo acontece, cara. Se você tá fazendo aquilo honesto mesmo e acredita mesmo que tá fazendo, vem, cara. A coisa vem. Eu ouvindo o podcast da Filmorama, do Jackson, cara, eu nunca me esqueço um dia que eu tava em São Paulo, quando em 2007 nós demos uma palestra de encerramento no Pixel Show em São Paulo. E o Jackson, depois, anos depois, ele veio conversar comigo e falou assim, cara, sabia que eu tava naquela conferência? E ele falou assim, eu vi a palestra de vocês, falei, cara, se esses caras em Goiânia conseguem fazer isso, a gente consegue fazer também, cara. Que legal. Tá vendo como que a coisa funciona? Porra, o Marcelo, a Vanessa, do coletivo, no InDesign de Santa Maria, que foi o ano, assim, basicamente, que começou os dois escritórios, assim, Nitrocorps e Coletivo, nós meio que temos uma história muito parecida. No InDesign de Santa Maria, nós levamos praticamente a mesma peça de divulgação, cara. Eles fizeram um cartaz azul com um macaco azul. E nós fizemos um cartaz com um macaco azul, cara. E nós dois, os dois estúdios fazendo rolê, cada um fazendo seu rolê específico, distribuindo para as pessoas cartazes, botões, etc. E eram os dois fazendo macaco azul, cara. E é um dos caras que são os meus melhores amigos no meio do design, até hoje, assim, sabe? É muito louco, cara. Essa história é transcendental. acredite em você. É quase um momento autoajuda, sabe? Acredite em você. Então, cara, e depois? Eu lembro que vocês fizeram bastante coisa pra MTV também, né? Teve uma época que vocês começaram a fazer umas vinhetas pra MTV, Motion também, né? Essa história é muito engraçada, cara. Entre essa fase de ficar comendo a grana da Linotype e não ter outros trabalhos, porque assim, pode parecer, nossa, agora os caras estão fazendo trabalho internacional, mas não vem tanto assim. E todo mundo sabe, quem viveu essas crises internacionais, a crise de 2008 praticamente acabou com estudos que faziam projetos para fora no Brasil. E a crise de 2008 quebrou os Estados Unidos, né, cara? E foi muito difícil para quem dependia. Aí a MTV, cara, a MTV é aquela história. Quando eu tava na faculdade, todo mundo queria ser Burritos do Brasil. Não sei se para algumas pessoas talvez isso não vai, não fazem sentido do que era Burritos do Brasil. Mas a Burritos do Brasil é simplesmente o escritório mais foda do universo de design. Que eram os caras que trabalhavam na MTV, que montaram um escritório para fazer a house da MTV e fazer as coisas da MTV, cara. Então aquela linguagem que a gente cresceu vendo na MTV foram definidas por esses caras, sabe? Que é o Rafael Lain, o Júlio Duy, o Jimmy Leroy. Esses caras todos, assim, que são, sabe, que assim, qualquer designer brasileiro que pirou naquela fase grunge, Carson da vida, tem que conhecer, senão não sabe o que é o design brasileiro. E o Rodrigo Pimenta, ele era o diretor de promos da MTV. Promo era o departamento da MTV que cuidava de vinheta, do look do canal. A Burritos já não existia mais. Mas o que eu fiz, cara? Tem um grande amigo, São Paulo Carlos Bela. Esse grande amigo trabalhou na MTV durante muitos anos. E eu conheci ele através de InDesign também, de fórum. Sabe, fórum? Sabe, fórum daquele que você ia fazer login, entrar. E tinha um monte de threads assim, que você tinha que ir acompanhando. Assim, não existia rede social. Lista de e-mails também, sabe? Essas newsletters. A gente tinha uma newsletter muito importante, assim, para mim, que chamava Erro 404. Que é o Rodrigo Davi, esses caras aí que tocavam essa lista. E ali tinha muita gente bacana. E aí o Carlos Beira, só falei pra ele assim: cara, você me passa o contato de alguém da MTV que eu posso mandar um projeto? Ele falou: ah, faz o projeto, aí depois vê aí e eu te passo, sabe? E eu tinha uma ilustração que eu tinha feito e era amigo, e sou amigo ainda, né, dos caras do Buraco de Bala em Brasília. E um dia o Emerson tava lá na Nitro e ele viu uma ilustração que eu fiz. Falei: cara, eu queria animar isso aqui, cara. Aí ele olhou assim: porra, maluco, cara, aí, nego, tá pronto, cara. Você tá com a ilustração feita, só fazer uma câmera subindo, anima esses personagenzinhos aí. Eu falei: será, cara? E eu peguei a ilustração que eu fiz e animei essa ilustração. Eu aprendi After Effects fazendo a animação da minha ilustração. Mostrei pro Carlos Bela, ele curtiu, ele fez o som para mim. Eu mandei pra MTV, o Rodrigo Pimenta curtiu e falou assim: vai pro ar. Pô, a gente não paga muito não, viu? R$ 500. Falei, cara, assim, minha cabeça explodiu. Essa falei assim: cara, eu vou ter uma vinheta da MTV, cara, sabe? Era meio que tipo assim, realizar um sonho, né? Pô, a gente tá falando isso quando a gente viu o Brasil, era foda mesmo. E aí os caras aceitaram, cara. E na outra semana já tava no ar, eu vendo a minha vinheta na TV, cara. Cara, eu lembro dessa vinheta claramente, assim. Que maluco, cara. E qualquer palestra que a gente dava, eu falava: cara, agora a gente. Vamos mostrar uma vinheta que a gente fez pra MTV. O molecada falava: uau, cara, a vinheta da MTV. O resto é história, sabe? Porque a gente ficou muito próximo do pessoal da MTV, a gente fez várias outras vinhetas, a gente fez design de canal várias vezes. Fiquei muito amigo, sou um grande amigo do Rodrigo Pimenta e parece um sonho, assim, sabe? O que passou, porque é o que eu volto a falar, são as conexões que a gente não dá muita bola, que a gente faz no dia a dia. Mas essas conexões tiravam para os cantos mais loucos, assim. E nós ficamos meio que conhecidos como o escritório que faz coisas para a MTV. Então, até hoje, assim, sabe? Eu já sou professor há muitos anos. Quando vou conversar com alguém sobre design, etc. Aqui, ó, esse é o cara, fez coisa pra MTV. Até hoje eu sou conhecido como o cara que fez as coisas pra MTV, sabe? E mesmo que não exista MTV Brasil mais, a MTV ainda é uma marca muito forte, né? E as pessoas. Esse tipo de validação, né? A gente precisa, como designers, parece que a gente precisa dessas validações. Além de ter talento, você precisa de ter essas validações, de ter uma grande empresa que confiou no seu projeto. Que alguns clientes parece que só tomam decisão se você tiver isso, sabe? Mesmo que seja a mesma coisa. Mas se o cliente não acreditar que outro antes dele contratou, aí ele não te contrata. Infelizmente é assim, sabe? É o famoso expertise, né? Por isso que tem muito designer assim que senta um pouco na fama, né? que construiu no, e pela fama que ele tem do tudo que ele atendeu, ele toca empresas, fecha projeto, faz o que for, e tem uma equipe foda de design trabalhando com o cara, assim, mas o cara não põe mais, muitas vezes, a mão prática, né, de ir lá e fazer a coisa, sabe, porque nem tem tempo na maioria das vezes. Isso aconteceu um pouco comigo mais ali pro final da Nitro, assim. A gente tá falando aí do começo da Nitro, né? Mas depois, queria saber como é que foi essa vida mesmo do estúdio, assim, né? Em relação a trabalhos de identidade, de ilustração, de motion. Como é que vocês até dividiam também esses trabalhos diferentes, assim, né? No escritório. Ah, sim. Depois dos 5 primeiros anos, assim, do escritório, que é aquele período de afirmação, o escritório, ele teve um fluxo de trabalho meio constante, assim, sabe? Então, nós já tínhamos um bom relacionamento com agências de publicidade, agências de publicidade do Eixo Rio e São Paulo, as regionais também, clientes diretos. Nós já tínhamos um fluxo constante, sabe? Teve período que nós tivemos 12 pessoas na Nitro Corps trabalhando junto com os sócios. E aquilo, né, cara? Virou uma empresa mesmo, sabe? A rotina, o trabalho, nós atendemos festivais daqui e ficamos meio que conhecidos por uma determinada estética, né? Talvez hoje seria uma estética vetorial, uma coisa mais simples, mas... E isso, assim, talvez um pouco muito a minha estética mesmo, assim, porque eu fazia o papel de, vamos dizer assim, diretor de criação do estúdio. Sendo bem claro mesmo, eu era meio centralizador em relação às decisões estéticas, assim, de como que a coisa ia aparecer. O Greiner, que era um dos sócios, ele se especializou mais na questão da administração do escritório. O Robert, ele ficou mais na parte técnica, desenvolvimento, nas questões de web, aplicativos. Tanto que hoje ele trabalha com UX, né? User Experience. O Cláudio ele também trabalha muito essa parte de desenvolvimento, tech, de produção, jogando nas quatro, sabe? Assim, mas a parte criativa mesmo, assim pelo look que foi definido na Nitro, era eu meio que cuidava, sabe? Então, quando eu trazia estagiário, quando eu trazia outros designers e tal, fazia uma supervisão de como que a coisa era, e foi essa dinâmica, assim, sabe? Durante todo o período que o escritório existiu. Assim, a gente trabalhava bem, sabe? Assim, funcionava. Sabe? Mas é aquela história. Qualquer empresa, ela vai ter seus percalços, seus altos e baixos. Assim, eu não acredito numa empresa que só tem altos. Assim, isso não existe. Eu lembro como se fosse hoje, assim, no começo do escritório, li um livro, acho que foi a mãe do Claudio, que era um tipo assim, socorro, tem um sócio, que passava, que era um ilustrado, assim, era uma coisinha muito engraçada. No final, a história era tipo assim, que sociedade não funciona. Não funcionava, sabe? Sociedade não funciona, cara. Sociedade não funciona. Mas assim, a minha opinião hoje, claro, é assim, que toda empresa foi feita para fechar. Pode parecer contraditório isso, sabe? Mas quando eu falo que toda empresa foi feita para fechar, é que salvo raríssimas exceções, essas empresas ou elas são adquiridas, ou elas são incorporadas, ou elas são compradas, ou elas remodelam o negócio para uma outra coisa. Mas porque as pessoas, nós não somos tão lineares assim, sabe? A gente cansa. E não é só uma questão financeira. A gente cansa mesmo de algo que você está fazendo. Por que as pessoas mudam de emprego? Muitas vezes tem emprego ótimo, mas não suporta mais fazer parte daquilo. E o cara, às vezes, prefere receber menos e fazer uma outra coisa que é um novo desafio para ele, ou, sei lá, responde por um anseio que ele busca. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, sabe? Então, assim, apesar da nossa dinâmica funcionar, ali em 2014, a gente sentia que tinha um desgaste já diário que não ia ser positivo pro futuro, pelo menos essa leitura que a gente teve na época. E a gente decidiu terminar o escritório na boa, sem dever, sabe? Nós fizemos um plano de finalização do escritório, pra você ter uma ideia, sabe? O escritório, desde que tomamos a decisão, ele ficou quase 8 meses funcionando ainda. A gente lá como pessoas maduras, resolvendo todos os percalços legais, etc., para ter uma saída natural, assim, sabe? Por mais que... Ó, nós ficamos 8 meses planejando uma saída, e mesmo assim foi traumático, cara, sabe? Durante 14 anos da sua vida você tem uma rotina, de repente você não tem aquela rotina mais. Tem momentos que eu tenho saudade, tem momentos que eu quero ter distância. Faz parte, cara, faz parte. Cada sócio vai desenvolvendo, durante esse processo todo, interesses por outras áreas, né? Isso é normal acontecer, uhum. Sabe? Mas todo mundo que estiver ouvindo isso, tiver um sócio, é a coisa mais comum que tem você, cara, hoje você desenha, você adora fazer, sei lá, digamos, projeto gráfico. Cara, vai chegar um momento da sua vida que você começa ali a cozinhar. Você começa a achar muito mais prazer na cozinha. E aí você quer falar, cara, vou largar o design e vou cozinhar. Então o que aconteceu com o meu sócio, o Greiner? O Greiner, ele é cozinheiro, cara. Ah, é? Não sabia. Ele adora isso. Ele faz ele tem os produtos dele, ele faz os jantares. Ele é um cozinheiro de mão cheia, sabe? Sempre foi. E essas coisas vão acontecendo naturalmente, cara. Essas coisas vão acontecendo naturalmente. É muito, assim, muitas vezes a gente se pega num certo saudosismo, sabe? Mas no final das contas a gente tem que pensar que são business, né, cara? Business é business. Cada um tem que tocar a vida. E de certa forma não tem muito segredo, assim, não tem um... Algumas coisas, 2014 foi um ano muito difícil pra gente. Não apenas, não por questões assim de do escritório não tava indo bem, sabe? Pô, foi um ano que a gente perdeu que era o quinto Nitrocorps pra gente, que era o Claudio Marinho. Assim, perdemos ele de uma maneira muito repentina, sabe? 33 anos. Foi o ano que meu irmão faleceu. Muita coisa muito pesada aconteceu, assim, sabe? E colaborou um pouco para isso. E a nossa palestra no InDesign de Goiânia, que foi uma coisa meio cabalística, assim, no ano que a Nitro termina, um ano que tem um InDesign em Goiânia. E foi uma palestra, assim, que todo mundo foi chorando de lá, sabe? Que foi uma palestra meio de expurgo, sabe? Que a gente pôs tudo para fora, foi pesado. Mas, no final das contas, valeu muito a caminhada, assim, sabe? Até hoje, falar, ainda fico... Tem coisas, assim, né, que a gente, às vezes, não consegue nem enxergar direito, né, como as coisas vão acontecendo, assim, só depois de um tempo que a gente consegue olhar pra trás e, de repente... Cara, tudo na vida a gente precisa de perspectiva, cara. Uhum. Tudo. A gente nunca... Quando a gente tá no meio do furacão, a gente nunca sabe o tamanho que ele é, cara. Ah. Só depois que você dá o zoom out ali no Google Earth, você vê o tamanho da porra toda, sabe? Mas é, cara, eu fico, porra, fico muito feliz, assim, de ver a importância que a gente teve pra muita gente, assim, sabe? De tanto, muito podcast que eu ouvi aqui, de algum momento as pessoas citam Nitro, assim, cara, isso é, porra, isso é muito foda, cara, muito foda, uhum. Muito foda, sabe? Não, cara, com certeza. Muito legal. Mas, assim, a vida não para, né, cara? Por exemplo, o Neurobrand, tinha um projeto, chama Neurobrand, que sempre foi um lado B meu, assim, fazer umas coisas, uns projetos experimentais lá. E hoje meio que é o meu escritório, né? Assim, que eu continuo dando consultoria, fazendo... Não faço projeto no mesmo volume que eu costumava fazer. Mas já tô naquela vida, assim... sou professor, tenho home office em casa, trabalho com a minha esposa, que é designer também, a Dani Had. A gente trabalha em casa, fazendo os projetos que a gente gosta, sabe? Eu falo que eu tô num momento ótimo da minha vida, sabe? Esse é um momento de tranquilidade espiritual e mental, assim... do que eu quero fazer. E adoro ser professor hoje em dia, cara. Adoro. Demais. Sensacional. Então, cara, isso é até uma coisa que eu queria conversar com você, né? Porque a gente tá falando aqui, mas, assim, paralelamente a isso, durante muito desse tempo, né? Você também já dava aula, né? Você tinha comentado que dava aula até pro pessoal, né, do Bicicleta Sem Freio, né? E quando é que você começou a dar aula? Quando é que isso começou? Cara, a primeira vez que eu dei aula foi em 2003, porque um professor de um curso tecnólogo da Faculdade Anhanguera me convidou para dar umas aulas, assim, uma vez por semana num curso de web design que ia ter nessa faculdade. E foi uma experiência horrível para mim, cara. Horrível, horrível, sabe? Porque eu lembro, cara, que a aula era na segunda, meu final de semana acabava, cara. Quando era domingo... Eu já não tinha graça mais, cara, porque eu não sabia o que eu ia falar pros meninos, cara. Eu não sabia. Entrar numa sala com 30 pessoas e durante quase 4 horas, eu me sentia assim como um palhaço no picadeiro, sabe? Tentando entreter as pessoas durante 4 horas, cara. Me esforcei muito, assim, sabe? Me esforcei muito, consegui dar disciplina, mas fiquei meio traumatizado dessa primeira experiência, sabe? Porque não tinha nenhuma experiência acadêmica. Mas em 2005, eu resolvi fazer um concurso para professor substituto, na mesma faculdade que eu formei. E eu passei. E foi nessa estada aí que eu dei disciplinas como tipografia, como ilustração, como... Sabe, as disciplinas que eram disciplinas obrigatórias da grade. E eu tive uma turma fora da média, sabe, assim... Turma com o Juvan, que hoje é diretor de arte e animação, sabe? Assina a direção de arte de desenhos da Cartoon Network, e tava nessa turma. Tem cara que saiu dessa turma que é professor também de animação e games no Belo Horizonte, que é o Virgílio. Os meninos do Bicicleta Sem Freio são dessa mesma turma. Eu não sei, tinha uma água nessa turma que o talento que saiu dali de uma maneira absurda. Eu tive a felicidade de ser professor deles nesse período. E foi uma experiência muito boa para mim, assim, como professor. Você sabe a turma fácil de dar aula? Você chega lá e fala assim, ó, que eu tô pensando nisso. E a coisa simplesmente sai com qualidade. Todo mundo parece que sabe o que tá fazendo. Eu não tive muita dificuldade de dar aula. E eu gostei muito, cara. E aí, nessa história aí, eu já empolguei, fiz um mestrado lá mesmo. E depois que eu terminei o mestrado, já tinha um concurso lá para professor do curso de comunicação e eu passei, sabe assim, meio que sem planejar. E de repente eu virei professor concursado da Federal, sabe, de Goiás. E no começo ainda tinha uma certa dificuldade em relação à dinâmica de professor, mas com o tempo, cara, a coisa vai engrenando e eu curto, assim, sabe? Porque eu gosto de ver o desenvolvimento do aluno que chega assim, sabe? O cara sai ali do ensino médio, não sabe o que quer fazer e, de repente, ele vai se, sabe, ele vai se, achando, se tornando, né, um profissional, ele vai se encontrando, assim. Eu gosto de fazer parte desse momento, assim, sabe? Eu gosto de poder instruir, de poder mostrar exemplos, de falar o que pode fazer. Eu gosto muito de ler as pessoas, assim. Acho que eu tenho uma percepção muito boa para fazer uma leitura macro das coisas, assim. E é muito legal, cara, assim, sabe? Bom, quando eu coloco em perspectiva os alunos que eu tive, os estagiários que eu tive no escritório, pô, eu tive estagiário austríaco, tive cara que veio dos Estados Unidos para ficar com a gente alguns meses no escritório. Cara, todas essas pessoas vieram para cá por conta do trabalho que a gente desenvolveu, sabe? Vem pro Centro-Oeste, Goiás, cara. O cara que vem pro Brasil vai falar que vai vir pro Goiás, é a mesma coisa de ir pros Estados Unidos, onde você vai? Eu vou pro Iowa, sabe? Nossa, que excitante, né? A mesma coisa, o cara veio por vocês, entendeu? Pelo trabalho, assim, pelo que ele conhece sobre isso. E eu tento passar um pouco isso pros meus alunos, assim, sabe? E agora eu tô afastado como professor porque eu tô fazendo doutorado. Já que eu tô na chuva, né, vamos sopar de vez, né? Agora eu tô fazendo esse doutorado e tô adorando, cara. Tô fazendo em Brasília, na UNB, fazendo em arte e tecnologia. Eu gosto muito dessa interface entre design, arte, tecnologia, sabe? Tanto que muitos projetos que eu faço que verte pra esse segmento, sabe? Pô, sei lá, tô me divertindo, cara. Muito bom. Então, cara, eu também queria conversar com você sobre alguns trabalhos que você fez e, né, entrar mais a fundo neles, né? O Renato, Renatinho, teve aqui num episódio passado e ele falou da perspectiva do pessoal do Bicicleta sobre o clipe, né, Black Drawing Chalks, né? My Favorite Way. Mas eu sei que foi um projeto que você encabeçou, né? E você dirigiu o clipe. Eu queria saber um pouco mais desse projeto sobre a sua perspectiva, assim, né? Como é que foi fazer isso e como é que você encarou esse projeto de fazer um clipe, uma animação tão longa, assim, né? Que depois ganhou VMB e tudo. Não, foi indicado pro VMB e tudo, né? Eu falo que nós somos os campeões morais. Somos os campeões morais do VMB. Mas, cara, é o seguinte, eu tenho uma admiração muito grande pelos meninos, e uma admiração e respeito pelos meninos do Bicicleta Sem Freio, porque eu acompanhei a história, né, e a coisa não é só flores, né, como a gente imagina que seja. E o Black Drawing Chalks, eu tava no dia que My Favorite Way foi gravado. Eu tava no estúdio que tava sendo essa gravação. Inclusive, no dia que o produtor fez o primeiro take dela, tava tendo um show, uma festa no Martin Cereré. Acho que ele tocou essa música lá e a aceitação foi boa e tal. Um dia eu falei, acho que foi pro Douglas ou pro Vitor, eu falei, cara, eu queria fazer um clipe na banda, mas que eu não ia fazer um clipe sozinho, né? Que pra mim tinha que ter a cara do Bicicleta Sem Freio. E a gente conversou e a gente decidiu fazer o clipe. E eles confiaram no meu trabalho também. E eu tinha uma visão de como que eu acho que poderia ser. Tentei absorver os elementos da linguagem deles e propus uma narrativa, né? Uma narrativa geral, sabe? Do avião, da coisa toda, de usar tipografia, da gente ter desenho de mulheres, uma série de coisas. Mas eu não fui ditatorial no sentido do que tem que ter em cada cena, sabe? Eu só tentei criar um outline geral do que seria o clipe. E o meu papel nele foi fazer a coisa acontecer, cara. Foi uma loucura, porque a gente nunca tinha feito nada 2D. Nesse nível, integrando com 3D para fazer 3D parecer 2D. E a gente não sabia como fazer nada, isso aí, nada. óbvio, amigos que já tinham um pouco mais de experiência explicaram pra gente algumas coisas, mas no final das contas nós ficamos 5 meses trabalhando nisso no horário que a gente tinha tempo, porque isso foi um trabalho pro bono, né, sabe, eles não tinham grana e eu tinha interesse em fazer, porque eu sabia que ia ser um projeto que podia dar um certo, vamos dizer assim, nome pra gente, né, uma certa exposição, e de fato aconteceu isso, sabe. Então, 5 meses com o trabalho do Renato, do Douglas, do Vitor, da Suriara, do Giovanni, do Virgílio, do Robert, do Cláudio, do Grêmio, todo mundo. No momento ficou 12 pessoas trabalhando nisso. Da Nívia, a gente sem as cenas que o avião tá com a fumaça. Então, todas aquelas fumaças foram desenhadas quadro a quadro, a partir de uma partícula que estava sendo emitida em 3D. E no final das contas, eu fiquei com o desafio de, além de dirigir, eu peguei todos esses assets separados e eu montei todo o clipe, assim, sabe? Pra ter uma coerência de videoclipe. Então, eu também não fui só o diretor do tipo, faz isso, faz aquilo. Não. Foi relação do início ao fim, assim, sabe? E foi incrível, assim, cara. O vídeo terminou quando esse vídeo foi lançado. Explodiu, cara. Explodiu, assim. Foi pra MTV, assim, direto e passava na MTV o tempo todo, cara, o clipe, sabe? E a banda, então, ficou mais conhecida ainda. A música do clipe, a revista Rolling Stone elegeu ela como a melhor do ano, sabe? Assim, ela foi uma música cantada em inglês, uma banda de Goiânia, foi eleita pela revista Rolling Stone Brasil como a melhor do ano. E isso deu mais visibilidade pro clipe ainda, sabe? E aí foi indicado pro melhor videoclipe do ano no VMB, quem ganhou foi o Skank. Com um clipe legal, mas, pô, vamos lá, né? Vamos lá, né? Pô, nada a ver. Mas óbvio que a gente não ia ganhar, né? A gente não paga jabá, a gente não paga nada, não é assim que funciona, né? A gente entendeu como que o mercado funciona ali, uhum. Sabe? Assim, a gente entendeu que nós éramos os campeões morais ali da coisa. E é, cara, é incrível, sabe? Pô, a gente fez outros projetos por conta desse projeto, cara. A Buck aí de Nova York, ela entrou em contato com a gente depois que viu esse clipe. Nós fizemos um projeto pra Mountain Dew por conta desse clipe do Black Don't Chalk. Que massa, cara. Eu lembro que esse trabalho da Mountain Dew também tinha animação quadro a quadro, né? Sim, sim. É assim, a direção da Buck, obviamente, né? Nós fomos o trabalho braçal dos caras, assim. É, tivemos a parte criativa em alguns aspectos, mas, cara, foi uma lição de vida aprender a trabalhar com os caras. Ver os caras trabalhando, como que eles trabalham, sabe? É, o prazo era muito curto, mas eles estavam pagando muito bem, assim, sabe? Aquelas coisas... Os budgets de agência, né? Aquelas coisas que a gente não acredita. E deu certo, cara. Assim, a gente trabalhou, a gente fez a peça. É, inclusive porque era uma peça, continuação de uma peça que deu muita visibilidade pra Buck. Que foi o primeiro comercial que eles fizeram pra Mountain Dew, sabe? Que é um cara da bicicleta, sabe? Esse cara da bicicleta mesmo é o Thomas Schmidt. É ele feito rotoscopia, que é um dos diretores da Buck. É ele mesmo que se fez ali de modelo e fez a rotoscopia em cima. E quando eu fui em Nova York, eu conheci o cara, sabe? Esse cara é super simples. E sabe o que foi mais engraçado? Quando eu falo que, cara, é tudo igual. A Buck de Nova York, em 2010, eu não sei como é hoje, era a cara da Nitro, cara. Era uma salinha pequena lá em Chinatown. Como eu falei pra minha esposa, eu falei que tá vendo, cara, a gente cria uma ilusão tão grande das coisas. E os caras estavam lá no escritório, legal, assim, mas era pequeno, cara. Era pequeno e parecia o nosso. Só que de longe a gente imagina que deve ser um puta penthouse, um negócio assim, último andar, 3 andares, aquela coisa toda. E não era, cara. Incrível isso, cara. É muito louco isso mesmo, né? Porque pelo site você não consegue saber, né? Não sabe. Cara, e logo do início a gente tinha essa concepção, a gente falava assim, cara, a gente pode ser quem a gente quiser, dependendo como a gente se comunica na web. Então, podemos parecer com uma mega corporação, com filiais no mundo todo, e as pessoas vão acreditar, sabe? Então, a web tem disso, né? Pelo menos tinha, né? Não sei hoje. Esse esquema de animação, né? Vocês depois acabaram fazendo também um projeto que ficou bem famoso também, que foi um projeto pro Verão MTV, né? Que daí já envolve também uma questão de um sistema, né? Pra todos os blocos e todas as programação do canal, né? Como é que foi isso? Esse, o ID, né? Do canal todo, esse talvez é o tipo de trabalho que eu mais gosto de fazer, assim, quando se trata de motion, sabe? Porque ele é o vamos dizer assim, a junção perfeita do pragmatismo do design clássico, né, com a expressividade do motion graphics. Porque você precisa de ter você tá fazendo um projeto gráfico, na realidade, para uma TV. Você tá se falando como que vai ser o look, como vai ser o logo, quais são as cores, como que funciona, como que vão ser os segmentos dos canais, dos programas, como que o texto entra na tela, como que o texto sai da tela, como que o texto aparece sobre a imagem, como que o texto interage com a imagem. Então é isso, assim, sabe? Então, depois de muitos anos fazendo coisa pra MTV, o Rodrigo Pimenta chamou a gente pra fazer o desenho do pacote, né, do canal, pro verão. Então nós fizemos o logo pro verão MTV, fizemos todas as animações, fizemos a abertura de todos os programas. Então a MTV, ela sempre fazia isso, né? Ela fazia esse refresh do visual sempre que entrava uma programação nova. E esse é um trabalho muito legal, assim, sabe, de fazer. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. É uma pena que a TV tá morrendo também, né? E já não fazem na mesma frequência que costumavam fazer, mas o desenho de broadcast design, né, é o termo que se usa para isso, é o design gráfico em sua excelência, assim, sabe? Porque é tipografia, é cor, é hierarquia, é composição, é animação, é tudo. E esse Virando MTV foi muito legal, porque eu trabalhei com o Virgílio, que fez as cenas que tinha um avião no clipe do Black Dwarf Shocks. Ele fez uma série de coisas, de elementos em 3D que foram animados. E muitas soluções simples, assim, sabe? Porque quando você faz um pacote, por exemplo, pro verão, tem que fazer, são 10 programas, por exemplo. Você não vai conseguir fazer 10 aberturas originais. Então você precisa criar um elemento de design unificador, né? No nosso caso, era o elemento 3D, que faziam, passava na tela e revelava o nome do programa. Mas esse visual, assim, meio debaixo, fundo do mapa psicodélico que a gente criou, a minha inspiração principal foi o trabalho de um artista chamado Jeremy Blake, um artista californiano, inclusive ele já faleceu, mas ele fez aquela capa do disco Sea Change, do Beck. É aquela coisa assim, né? Um dia você vê um trabalho que te marca muito, né? Anos depois, você faz uma coisa de maneira quase inconsciente e você vê que você tá recuperando aquilo, sabe? Então, esse MTV teve muito do trabalho desse Jeremy Blake, que é um artista plástico mesmo. E aí depois, quando você, já nessa fase nova, né? Você também tem feito bastante trabalhos de identidade, né? Tem um trabalho que eu acho muito legal, que envolve essa questão de também mexer com programação e fazer identidades também que não são estáticas, né? Tem uma identidade para model que você fez que usa justamente isso, né? Usa um pouco de programação para definir a identidade, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, e como é que surgiu essa ideia e também desse sisteminha que você acabou também entregando pro cliente, né? Então, a Modu, ela é um escritório de co-work aqui em Goiânia, que funciona onde foi a última localização da Nitro. É o Cláudio, que era o meu sócio, ele que tem esse espaço, e ele me chamou para fazer identidade. Aí eu fiz o nome e aí a identidade para ele. Eu sempre quis fazer um projeto de identidade de dinâmico, sabe, assim, mas que tivesse algum sentido, que não fosse simplesmente um elemento dinâmico aleatório acontecendo ali. E aí, a partir de uma tipografia existente, que é a Magda, eu fiz modificações nela e eu criei uma proposta de módulo que pudesse ter diversas variações dos caracteres no sentido horizontal e no sentido vertical. Só que a primeira versão da marca que eu fiz, essas variações, elas deveriam ser feitas de maneira manual, sabe? Eu tenho algumas sugestões, explico quais seriam os critérios de distorção, sabe? A letra M, por exemplo, ela nunca é modificada, porque ela é o meu elemento de apoio para manter a legibilidade. Mas todas as outras letras, elas podem ser distorcidas, menos as suas curvas. Então elas podem ser distorcidas na horizontal e na vertical. No mesmo ano que eu fiz esse projeto, teve um curso sobre design gráfico computacional em São Paulo, com Drawbot. Foi feito um curso dado pelo Eduardo Omini e pelo Gustavo Ferreira. Então, o Eduardo Omini e o Gustavo Ferreira são designers, tipógrafos, e eles são, além disso, excelentes programadores. Uhum. E eu fui para São Paulo fazer esse curso e fui com esse projeto na mente. Tipo assim, eu queria automatizar isso. E nesse curso eu aprendi a programar um pouco em Python, usando o Drawbot. E no Drawbot eu consegui, com a ajuda deles, implementar o que eu gostaria de ser dinâmico nesse projeto. E aí eu tenho uma interfacezinha que controla, entreguei pro cliente, na realidade, isso, sabe? O cara vai lá, ele modifica, ele pode usar isso de maneira aleatória, ele pode... Enfim, tudo que eu acho que poderia ser dinâmico e automatizado, eu automatizei. E o cliente pode usar isso da maneira que bem quiser, ele salva como PDF, etc. E foi muito bom isso, porque isso abre uma nova perspectiva, assim, pro designer gráfico, que quer pensar o design como sistema dinâmico mesmo, sabe? Porque nesse contexto que a gente está, é cada vez mais esse componente dinâmico, ele é uma variável importante nas decisões de design, não apenas de design gráfico, sabe? Essas soluções paramétricas, ajustáveis no contexto, Se você parar para pensar, uma janela responsiva nada mais é do que uma solução de design dinâmica que está consciente do que está acontecendo, sabe? Mas como que a gente faz isso? Ou a gente indica ali no HTML que tem alguns breakpoints para determinados tamanhos, e só, se for 900 pixels, não mostra dessa forma, mostra dessa forma. Mas essa maneira de pensar, essa é a maneira de pensar do design digital contemporâneo, assim, sabe? A gente não pode pensar mais em design como um sistema finito, pronto, uma coisa que está ali. Nós temos que pensar no design como sistema dinâmico, assim, sabe? E essa identidade foi um momento ótimo para poder explorar esse tipo de ideia. E isso, claro, que dá para fazer muito mais coisa a partir disso, sabe? Eu estou trabalhando atualmente com visualização de dados também, aprendendo, melhorando um pouco o que eu aprendi de programação e tentando expandir mais os horizontes, assim, do que nós podemos fazer como designer gráfico, sabe? E o Drawbot, assim, para quem tem interesse, ele é talvez uma ferramenta perfeita para se iniciar nesse tipo de projeto dinâmico de design. Porque o Python, ele, óbvio, eu estou falando de uma maneira simplificada, mas das linguagens disponíveis para você começar a aprender a programar, talvez seja mais simples de todas, assim, e muito poderosa. Eu recomendo bastante. Legal, cara. Eu sou bastante interessado nessa questão também, mas eu até não sabia muito bem por onde começar. Eu até comecei a estudar um pouco de processing, né? E tentar ver algumas coisas, mas eu senti um pouco essa dificuldade de qual linguagem usar e que linguagem que você... Porque é legal que você fez um sistema que depois você pode gerar um PDF, né? A partir disso, né? Sim. Mas tem uma questão, Rogério, tem uma questão assim que é mais importante. Não importa se você está fazendo no Python, no processing, etc., mas... vai ter um momento no estudo que é difícil mesmo, eu entendo que não é fácil para mim ainda, tem um momento que a lógica de se pensar, de utilizar o pensamento computacional para aplicar na nossa visão de design, como nós podemos utilizar isso como designer, tem um momento que faz um clique, que você começa a pensar as coisas em módulos, quase, sabe? Uhum. Você fala assim, ah, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer isso. E isso é independente da linguagem, sabe? Toda linguagem vai ter um loop, toda linguagem vai ter uma lista, toda linguagem vai ter um dicionário, toda linguagem vai ter um número randômico, toda linguagem tem as mesmas coisas, só muda a maneira como você escreve, sabe? Mas, repita, é muito bom aprender isso, cara. É muito bom porque abre um novo campo de possibilidades. E nós, como designers, que conseguimos perceber os elementos de comunicação, talvez um pouco à frente, por trabalhar com isso diretamente... isso melhora muito a nossa capacidade de comunicação e de prospecção de projetos, inclusive de soluções que a gente pode apresentar. Para mim, hoje, o design ele é um sistema dinâmico. Eu não penso mais design como elemento estático. Mesmo que eu faça um elemento estático, sabe? Eu não sei se faz sentido na sua cabeça isso. Não, mas eu acho isso muito legal, assim, porque tem um artista que eu gosto muito, o Saul Lewitt, né? Americano. O trabalho dele tem muito essa questão de, às vezes, assim, o trabalho por si só é o processo, né? Não é o resultado, né? É uma série de coordenadas, por exemplo, né? É o trabalho dele que é um algoritmo, ele só dá as instruções de como deve ser pintado. É, exatamente. Manda aquilo pro museu, o cara vai lá e pinta. É isso. E eu acho isso muito legal também, nessa questão de design também, é pensar nisso, né? Uma identidade pode ser um código, né? Assim, e que gera várias coisas, mas assim, a entrega, né? É o processo, né? Não é o resultado final. Eu acho muito interessante esse pensamento também pra design, sabe? Exatamente. E uma coisa que eu acho legal, assim, até voltando para um trabalho que você falou antes, né? Mas você tinha aquele projeto do Designs Mixtape, né? Que vários designers mandavam as músicas que eles estavam escutando e criavam uma arte baseada nisso, né? E eu vi que agora você também tinha feito um projeto sugerindo músicas, né? Que também tem uma coisa bem visual, assim. Eu acho legal essa questão da música, né? E eu queria que você comentasse um pouco esses projetos, assim, porque eu acho legal essa interseção, assim, de música, né? E faz vários projetos ao redor disso. Isso aí eu acho que é onde eu, vamos dizer, eu sou mais feliz, né? Porque os meus projetos pessoais, eles flertam muito com isso. E o Design Mixtape... ele partiu de, cara, foi de uma coisa muito engraçada. Eu tava numa quadrilha com o Greiner, assim, quadrilha de festa junina. E a gente tava conversando, né? Lá eu falei, cara, você viu tanto que design gosta de ouvir música quando tá trabalhando? Porque todo mundo quando tá trabalhando já me tá com fone escutando música, né? Tá, cara, eu tenho tanta vontade de saber o que os outros designers estão escutando, sabe? Desse jeito. Eu falei, cara, na festa eu falei assim, eu vou fazer um site onde os designers vão me mandar sete músicas aleatório, não tem razão porque foi sete músicas. E aí eu vou fazer esse site, e esse site as pessoas vão poder compartilhar suas playlists. Tipo, pré Spotify, sabe? E aí, cara, no outro, isso foi no domingo, na segunda-feira eu desenhei o site, e eu não sabia como fazer o stream de MP3, e aí eu pedi uma ajuda para um amigo meu, o Zé Fernando, que hoje, inclusive, tá aí no, em Nova York também. Aí o Zé, ele programou um player pra gente, player em Flash. E aí eu convidei alguns amigos, assim, primeiros. Eu convidei sete amigos, assim. Pô, cara, o projeto é esse. Você vai mandar sete músicas, você vai fazer uma capinha e me dá sua URL aí. Pronto. Aí eu fui lá, colocava isso manualmente, sabe? Sempre, toda vez que chegava as músicas, eu tinha que editar o HTML, colocar todos esses dados. E fiz isso, as sete primeiras edições, as sete primeiras pessoas me mandaram as sete músicas, e aí eu lancei o site, tipo, na outra segunda. Então foi feito em uma semana. Cara, foi a coisa mais incrível do mundo, porque todo designer que eu conheço adorou o site e queria participar. E foi tão incrível, cara, eu poder ter um pouquinho do que as pessoas gostavam, o que elas pensavam, o que elas gostavam de ouvir. Eu conheci tanta coisa nova a partir disso. E todo mundo que participou recebeu um e-mail pessoal meu. Eu conversei com as pessoas, com todos. A gente conversava e eu convidava as pessoas, que eram os designers que eu gostava, que eu admirava, sabe? Então, assim, todos, se você entrar lá no site, que é mixtape.nitrocorps.com, cara, tem 95 playlists, foi o projeto que durou. Todos esses caras aqui são caras que eu admiro muito, todos que estão aqui. E pessoas que... Cara, tem uma história muito engraçada, um dia que o Carlos Segura, não sei se você conhece o Carlos Segura, mas o Carlos Segura é o fundador da T26, uma font house. O Carlos Segura um dia mandou um e-mail pra mim, do tipo assim, cara, adorei seu projeto, eu quero participar, eu preciso participar do seu projeto. E eu falei, como assim, cara? Você tá... Eu falei, cara, o Carlos Segura tá pedindo pra participar do meu projeto, cara, eu não acreditava, sabe? Eu falei assim, você não pede, você manda, sabe? E eu tinha um espaço de banner, assim, ainda, sabe? E eu falei assim, pô, posso colocar um banner da T26 ainda? Ele também já fez o jabá dele, né? Uhum. Aí eu falei, claro, colocou o banner da T26, e ele mandou a playlist dele, e ele me mandou um pack da T26, assim, cara, daqueles com todos os espécimes de fonte, cartazes e tal, que eu guardo esse negócio aqui como se fosse ouro, cara, até hoje. Um negócio enorme, um pacotão da T26. E, cara, eu olho a lista, assim, sabe, dá até uma emoção, cara, porque, pô, acho que vocês estavam aqui também, ó, o Mopa. É, a gente foi, sim. Aqui, ó, playlist 79, é o Mopa. É, exatamente. Ó, Beta Shibata, Seiman Chow... Tem o Justin Fiennes, cara, tem o Volker Gotter, Marina Chacu, Mika Sax. Os caras, só os velhos, cara. Os velhos bom demais, viu? E foi, cara, foi incrível, cara, porque aqui eu conheci todo mundo que eu conheço, sabe, assim, de fora. Fiquei amigo de muitos dos que estão aqui, sabe, até hoje, assim, por uma coisa em comum, música e design, cara. Uhum. Música e design. Interesse por música e design. Não, a ideia é muito boa, né, cara? E, assim, é engraçado que eu fico olhando, como você falou, você olha essa lista, assim, você fica, caramba, tipo, é tanta gente que... Pessoas que estavam fazendo... Cara, são pessoas... Você tava falando bastante do K10K, né? Mas ele participou também, né? Ele participou, o Michael Smith. O Michael Cena também, do York for Them, né? Todo mundo participou dessa parada. Eu lembro que foi... É, e você vê os caras que estão aqui nessa lista hoje, muitos desses caras são os líderes da indústria, cara. É. Muitos desses caras estão... Sabe, muitos foram vender coco na praia, que caçaram, né? Mas muitos caras são... A MK12, sabe? Tá aqui, ó, playlist 70. MK12, cara, qualquer pessoa, qualquer motion grapher que se preze e não souber o que é a MK12, sabe, deveria pular de um prédio, sabe? Porque os caras que definiram a linguagem do motion graphics. Eles definiram a linguagem, cara, basicamente. Enfim, foi incrível isso aqui, cara. Foi incrível fazer esse projeto. É incrível saber que ele é em Flash e se você autorizar ele a rodar no seu Chrome, ainda roda até hoje, cara, isso. É legal que ainda tem a lista de todo mundo, né? É, tá tudo aqui. E o Music Advice Series, que é essa que tá no meu site, eu até coloquei pra download, mas aí foi uma exploração mais pessoal mesmo, né? Eu colocando, brincando um pouco com tipografia, como que eu podia explorar, sabe, a música... Só pela imagem, né? Só pela tipografia. Uhum. Então, a letra da música... O tempo da música e Helvética, né? Isso. O que você pode fazer com isso? Então, E aqui, assim, quem tem um olhar mais atento vai ver uma referência clara, Design Republic da vida, sabe? Assim, sabe, você ter aquela helvética condensada, condensada não, né? Com a entreletra mais apertada, sabe? Que, cara, convenhamos, é bonito pra dedéu, né, cara? É muito legal. E tá lá, sabe? Ainda quero produzir essas camisetas aqui. É, mas quem quiser baixar os posters, tá tudo lá disponível pra baixar. Pô, Mark, muito bom conversar com você, cara. Foi demais, assim, relembrar muitas coisas antigas, escutar coisas novas. Valeuzão mesmo por dividir tudo isso com a gente, cara. Pô, legal, legal. Pô, e também, assim, a gente tá falando de umas coisas que passaram, mas eu não sou muito saudosista, não, cara. O negócio é futuro, sabe? Eu gosto de pensar no futuro, fazer coisas novas e não ficar lamentando muitas coisas, não. E, cara, obrigado pelo convite. Muita sorte aí pro Diagrama, cara, que a geração de conteúdo de qualidade em português, assim, vem crescendo muito nos últimos anos, sabe? Muita gente dedicada, tirando seu tempo. A gente sabe que não é fácil fazer isso, né, cara? Assim, a gente começa como brincadeira, mas quando vê a coisa vai tomando tempo mesmo, e se a gente não se organizar, a gente roda, né? E valeuzão por você estar dedicando um tempo pra fazer isso, cara. Muito legal mesmo. Obrigadão, velho. Valeu mesmo. É isso aí.